jardim, um coreto, a música e a saudade com gravações autênticas e originais. Mande um e-mail para nós e solicite músicas. O nosso e-mail é este: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, porque a pedida é música. Senhor Aparecido de Lima Santos conosco. Ele está em nossa cidade de São Carlos, residindo há 2 anos, e diz em sua missiva que não perde uma só audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Seja bem-vindo a esta audição, nosso gentil ouvinte, senhor Aparecido de Lima Santos, que quer ouvir do Erivelto Martins, Nelson Gonçalves e seu grande sucesso carnavalesco em roupagem do Zacarias, em homenagem ao Ademar de Barros, que foi governador de nosso estado. A caixinha do Ademar, e como funcionava a caixinha do Ademar, mais do que os mensalões. Jorge Henri, quanto talento! Jorge Henri, maestro, e ele assobiava também. Jorge Henri, do A Espírito Santo, assobia. Cisne Branco, para ele, senhor Aparecido de Lima Santos, que está 2 anos residindo aqui em São Carlos, saudoso Carlos Pinho, que deixou esta gravação memorável. Carlos Pinho, com sua voz impecável, canta do J. Cascata, Meu Romance. Quem não conhece, quem não ouviu falar na famosa caixinha do Ademar, que deu livro, deu remédio, deu estrada, caixinha abençoada. Já se comenta de norte a sul, com Ademar tá tudo azul. Quem não conhece, quem não ouviu falar na famosa caixinha do Ademar, deixa falar toda essa gente maldizente, deixa quem quiser falar, essa gente que não tem o que fazer, faz discursos mas não cumpre o seu dever. Enquanto eles engordam tubarões, a caixinha defende o bem-estar de milhões. Quem não conhece, quem não ouviu falar na famosa caixinha do Ademar, famosa caixinha do Ademar, que deu livro, deu remédio, deu estrada, caixinha abençoada. Já se comenta de norte a sul, com Ademar tá tudo azul. Quem não conhece, quem não ouviu falar na famosa caixinha do Ademar,